Galera, estamos no ar aí de novo com mais uma edição do Panela do Rock, vinhetinha nova. E é isso aí, vamos pra cima. Essa semana o álbum que completa 50 anos é Em Trance, do Scorpions, terceiro álbum da banda. O primeiro dos dois que o baterista Rudy Reyners participou. Sem muitas explicações, é o álbum que trouxe a transição de um rock mais progressivo para um rock mais comercial, mas bem na linha do Scorpions. Então vamos de Em Trance, terceiro álbum do Scorpions, 1975. Vamos nessa aí. Tell me, can't you hear me calling? I'm in a

Wedding's gone, listen to the evening wind, singing tunes of tamarind into the setting sun. You're lying twilight sleep, dreaming colors deep. Today our life is gone.

Olho pra você, posso perceber no seu rosto algo mais que eu quero saber. Você me esconde a verdade. Haha, qual é o brilho? Diga logo, esse tu não se faz. Você pensa que eu sou bobo e que eu não vou ligar. Você tenta sair com outro e eu não quero te ver mais. Você falou demais. Haha, não sou palhaço, não sou papai. Perceber no seu rosto algo mais que eu quero saber. Você me esconde a verdade. Haha, qual é o brilho? Diga logo, esse que não se faz. Não, não, penso mais. Não, não, penso mais. Eu não, penso mais. Não, não, penso mais. Qual é o brilho? Diga logo, esse que não se faz. My heart is longing for you. tirar desse lugar. Nacional, né? Celso Blues Boy, Celso Blues Boy, André Cristóvão, Made in Brasil, Eric Asma e Pedro Soia, Eric de Salvador e Pedro Soia de Nova Lima, Minas Gerais. Vamos de rock nacional então, vamos ver o que eu trouxe aqui para vocês. Ojeriza, De Fala, Picassos Falsos, Psicodela e Cabine C, beleza? Rock nacional, oitentista, noventista. E o independente com a psicodélica. Vamos nessa aí, rock nacional. te bater no interfone. Não preciso do seu amor. Pare de me torturar. Não ouse me ligar. Não preciso do seu amor. pouco aí de rock nacional, né? Mais um pouco, porque blues nacional, rock nacional, daqui a pouco vai ter metal nacional também. É importante falar aqui que a partir dessa semana, aos sábados, às 22 horas, nós estamos na Rock no Pinheiro, do Paraná, né? Acho que é isso mesmo. Depois eu tenho que... Araucária, no Paraná, exatamente. Um abraço pro Yuri e pra galera de Araucária aí que curte a Rock no Pinheiro. Tamo junto, entre outros projetos aí. Mandar aqueles abraços também aqui pra galera, aproveitar aqui de uma vez. Mandar um abraço pro Jaelson, pro Davi em São Paulo, pro Du lá em BH, por onde andará o Du, a galera de Feira de Santana, Bira, Rony, Jeff, Hulk, Ranulfo, Emerson, Alessandro, Magno, Olavo, Edson, as meninas Drica, Tamara, Priscila, pro Gonzalo Munoz lá no Chile, Carlos Baraza em El Salvador, Ariel na Argentina, Renato Borracha lá em Piúma, no Espírito Santo, o Wesley em Piúma também, pro Capilé em Cachoeiro de Itapimirim, o cara do Dracar se passar por Cachoeiro de Itapimirim, no Espírito Santo, terra de Roberto Carlos e Jair Balo, passa lá no Dracar, tem uma cristal paga lá pra você. Então a família Chau em Feira de Santana, lá em BH o Blazer, o Tonhão, meu sobrinho Felipe, meu filho Theo lá no Cerro. Bom, é isso. Se eu não mandei um abraço pra você, sinta-se abraçado. Vamos nessa aí que tem muito panela do rock ainda pela frente. Agora vamos de metal nacional, hein? Vamos de Troops of Doom, Sepultura, Overdose, pra fechar Lacuna Coil, beleza? Right. Grande fase do metal nacional, né? Falar em rock nacional, vamos de música independente. Agora nós vamos de Inside Shadows, Tonhão e os Cabeças, Paulo Chuim, nosso companheiro da Rádio Rota 220, Stereo Overdrive, Full Messenger, Miro Cheyenne, lá do Rio Grande do Sul, e Psychotic Apes, de Natal. Música nova aí, beleza? Vamos nessa então. We'll be right back. Yeah.

Shadow, veil mystery. Living moon shadow. Where

espirrando gordura pelo fogão inteiro, do jeito que a sua mãe adora, só que não. Vamos dedicar este segundo bloco ao coletivo mais charmoso de todo o Brasil, ao coletivo Rock Nativa. E neste segundo bloco teremos bandas que começam somente com a letra H, a começar pela banda Habitantes de Lugar Nenhum, com a música Set Me Free. Eles que são de Nova Iguaçu, Rio de Janeiro. Na sequência tem Hard Blues Trio, É Pra Lá Que Eu Vou. Eles que são de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. E pra finalizar, HL Arguments, In the Mirror of My Mind. Eles que são de São Paulo, capital. Let's rock! I love the way that you embrace me. It sounds like a lullaby, just waiting for death to sleep. I see it in your blue eyes, and I like that you're so easy to read. But now the spook is burning me. It's hurting me so deep. Set me free. Set me free. I know that I don't want to, but set me free. Aproveitando aquele resto de óleo que fica na frigideira, que tá cheio do ácido graxo mais gostoso que existe, vamos neste terceiro bloco de Marcos Cabeleira, do Alto da Minha Sacada, ele que é de São Caetano do Sul, São Paulo. Na sequência tem a banda lá do Beco, Não Leva Meu Ampli, eles que são de Maringá, no Paraná. E para finalizar o bloco, a banda O Corre, O Homem e o Mar, eles que são de Rio Grande, no Rio Grande do Sul. Let's rock! Lá do alto da minha sacada, contemplando luzes artificiais, gigantes de concreto e aço, tão imponentes, disputando o céu. Mas por uma fresta, uma fenda, a visão destoa e eu vejo a luz. Thank you. calada abriga o sono da passarada. Segue a noite, vai a madrugada, e antes do sol nascer, a revoada. Pensamento voa e uma canção ecoa. Canção ecoa. Eu não vim aqui para sofrer. Noite na casa do Will com os cubos ligado. Várias antes liguei a guitarra no ampli de baixo e foi tudo pro alto. A fumaça saiu do raio do meu cu, a intenção era um sol. Eu só fiquei com dó, os faturando esquentando, copo de corote. Imaginava que essa porra ia ficar pior. Voltando às 6 horas da noite, ou será que era 7? A campainha foi tocada, a polícia encostou. Que som pesado é esse que vocês estão fazendo, moleque? O vizinho aqui da rua foi quem nos chamou. Me passa o RG. Se tocar alto de novo, nós leva tudo no céu. Não leva meu ampli queimado, nem leva meu mic tomate emprestado. Passa o nome desse velho arrombado que te ligou querendo embaçar nosso som. Não leva meu ampli queimado, nem leva meu mic tomate emprestado. Ligou querendo embaçar nosso som. Se tivesse tocando na Júlia, eu até entenderia sua frustração. Mas era lá do B com um alto-falante, uma bateria só com isso a gente fazia o som. Domingo, 6 horas da noite, na casa do Will, com os cubos ligado. Horas antes, liguei a guitarra no golpe de baixo e foi tudo pro alto. fumaça saindo do raio do meu cu. Uma intenção era um só, mas só fiquei com dó. O sol torando esquentando, copo de corote. Me imaginava que essa porra ia ficar pior. Voltando às 6 horas da noite, você era que era 7. A campainha foi tocada quando se gostou. Que som pesado é esse que cês tão fazendo, moleque? O vizinho aqui na rua foi quem nos chamou. Quem é o dono da casa? Ele falou: me passa o RG. Se toca alto de novo, entrega tudo do céu. Não leva meu up queimado, nem leva meu mic tomate emprestado. Passa o nome desse velho arrombado que te ligou querendo embaçar nosso som. Não leva meu up queimado, nem leva meu mic tomate emprestado. Passa o nome desse velho arrombado que te ligou querendo embaçar nosso som. Pescando a verdade, mãos calejadas do sol. Com sinceridade eu vejo o velho e o novo caminhando juntos num gesto muito nobre de uma saudação. Moro na cidade, sou homem do mar. Eu pesco sonhos, ilusões e lágrimas de quem sabe amar. De quem sabe amar. Números, horas, datas vão pelo ar. É só mais um detalhe no calendário do homem do mar. No cais do porto, na beira do mar, eu fico aqui sozinho, esperando o tempo passar. Sentado no cais do porto, na beira do mar, eu fico aqui sozinho, contemplando este lugar. Sou homem do mar. Eu pesco sonhos, ilusões e lágrimas de quem sabe amar. De quem sabe amar. Números, horas, datas vão pelo ar. É só mais um detalhe no calendário. Sentado no cais do porto, na beira do mar, eu fico aqui sozinho, esperando o tempo passar. Sentado no cais do porto, na beira do mar, eu fico aqui sozinho, contemplando este lugar. Tempo. escorrendo o óleo, lhe sirvo então uma deliciosa fritura regada aos artistas que fazem parte da Aliança de Radiodifusão Independente. Vamos variar um pouquinho o estilo e vamos conhecer um pouco desses estilos desses artistas. Vamos começar então de Ná Carvalho com a música Canção Meio Confusa. E para finalizar, vamos de Massistá com a canção Lovers. E finalizamos então o Frigideira Acústica com estes artistas que fazem parte da Aliança de Radiodifusão Independente. Que fale do amor, que fale da dor, que fale da guerra. Uma canção de ninar, que fale do mar, que fale do ar, que fale da terra. Uma canção meio confusa, que fala da vida dessa gente sofrida em busca do pão. Uma canção totalmente confusa de gente sofrida sem rumo na vida, que não cansa de trabalhar. Que fale do amor, que fale da dor, que fale da guerra. Uma canção de ninar, que fale do mar, que fale do ar, que fale da terra. Uma canção meio confusa, que fala da vida dessa gente sofrida em busca do pão. Uma canção totalmente confusa de gente sofrida sem rumo na vida, que não cansa de trabalhar, que não cansa de trabalhar, que não cansa de trabalhar.